aprendi a te esquecer. Agora viu que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz nada valeu. Agora vou fazer pra quem se borre a porta que você deixou. Ela chegou metendo o pé, sabe como é. Acho que não é pai. A diferença de menina pra mulher, sabe como é. Acho que não é. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor. Você tá aí. Você tá aí.